Alred. American, go ahead. Yes, sir. Requesting flight level 210. 310. 210-21. 210. Stand by. Web 5826. Desça para 2000 pés, chega da Mário no 09. 2019. Com certeza, poderemos voar na 8. Mantenha o perfil da chegada. Receive center, clear, level 210. Thank you. Flight level 210, American 980. America 980, call receive center, frequency 12685. 2685, today, American 98. Today. 3663, autorizado de LS 1099. Autorizado de LS, para reportar essa autorizada. Dan 3179, autorizado Chime Taxi. Máquina com Delta, frequência livre. Web 5826, desça para 2000 pés, autorizado LS 1099. 2000, autorizado às 3x10, está respeitando a velocidade. LS, 3663. 3663, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia. Da 3663, final LS, pistão 9 horas. 3663, tem um contato visual, check trem, livre pouso na 10, venta de 180 graus, 189. Eu reposo, 9 horas, tá, 3663. 4234. Correndo, eu pedi só para guarda passagem em de Airbus da TAM, na retaguarda, no táxi, você pode iniciar o seu pushback. Salvador, boa, 3345, informação, quilo. 35345, aguarde cópia Vitória. Na Suíça. Bom dia, 605, desça para 2000 pés, chegada Bonfim. Ajuste no 09. 2019, 605. Nova 131979 para o táxi com o nosso PAB de 208, autonomia de 0345, alternando o galeão. Então 3179, táxi via Pati 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 95, ajuste 1099. Bom dia. Bom dia, Pati Indy Alpha. No ponto de espera, 189.5, 10, 19, 13, 139. A 3663, estando agora, 15, livra direita, 12, 1, decimal 9. Direita, 29, 3663. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 35345 para Vitória, autorizado nível 380 via Pergol 44. Regulagem da pista no zero com primeira curva direita na saída da El, Leda, Paz Leda, direto Eudes. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5174, 35345. Autorizado. Vitória, nível 380, via Pesulu 44. Decola da 10 com curva direita da El Leda, via pós-direto Eudes. 1208 é o controle, e a torre 18, decimal 95, e o transponder 5174, 35345. 35345, correto, time pronto para pushback saneamento. Chama para pushback saneamento. 345. Salvador, bom dia, tá 3663. Então 3663, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Pés, ajuste no 019, chegada a Mário. Descendo até 2 mil pés, 219, chegada a Mário, né? Fala, Salvador, azul 4234, POB 116, rodovia 3 horas 11 minutos, alterna Fortaleza, todos passados. Azul 4234, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1, 8, decimal 95, ajuste 1099, um bom dia. Índia Alfa, como ponto de espera 18095, azul 4234, ótimo dia, galera. Tomar Quebec para acionamento táxi, torre 118, decimal 95. Alfa Juliette por 02, 526. Quatro, dois, três, quatro, muito bom dia, Lima, tem pista 10. Lima, tem pista 10, azul 4234. Rio 3179, informa que tem uma pessoa cruzando a pista no momento da decolagem na cabeceira oposta, o 3179. Muito obrigada, comandante, eu vou reportar. Quem decolou agora os 21 no controle 120, decimal 8. Isso atrapalhou essa decolagem? Não, negativo. Ele estava na cabeceira oposta, mas é um risco muito grande. A gente sabe. Muito obrigada. Se precisasse rejeitar a decolagem, ia ser crítico. 3179. Não, gente, que a gente trabalha aqui via rádio e todo mundo recebe a instrução de segurança. Obrigada, tá? Nada. Pro 234 vai manter alinhado e aguardar a liberação da pista. Talvez reporte do TAM. Tem uma pessoa cruzando a cabeceira 28. Reporte na pista. 3279, pode passar pro controle? Afirmo, controle 120, decimal 8. 128, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Controle Salvador, 3179, transfere. Confirmo. Confirmo. É o T3179, decolou de Salvador na escuta. Contato radar, suba ao 340. Contato radar 340, 3179. Aqui é Beck, Libra Sonar, telefone pronto para o táxi. Bom dia, 5217, no ideal desce para 2000, chegada no Bonfio no 019. Bom dia, no ideal desce para 2000, a chegada é a Bonfio, e informa que o contínuo de história de nós, deixa de voltar para o Brasil. Entendi. Tomar Quebec está autorizado até a Oscar, reporte para ingresso na aula 7. Azul 4234 tem nível de decolagem da 10. O vento é de 210 graus com 5 nós. Nível de decolagem da 10, azul 4234. Brasília, clear flight level 320, vai a Nizza, Puido and Upper Whiskey 10. Departure runway 10, after takeoff left turn to Momo, departure, Nizza, and then after Nizza, Puido. Salvador departure control, 120.8, tower 118.95, Skok 5177, Ocean Air 6225. Roger, clear file to Brasília, fly level 320. Via Nizza, Puido, and Upper Whiskey 10. Departure runway will be 10 with left turn and takeoff. Momo departure, Nizza transition, after Nizza fly direct. Puido transition, intersection. And departure control 120.80, tower 118.95, and call code 5177, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, correct, refractory pushback and start. I'll report. Obrigado. Azul 4234 está cruzando 1400, autorizado ao 370. Azul 4234, contato radar, suba ao 370. nós queremos solicitar final 350, se possível, caso alternando 330. Gente, aguarde. Chegou 605, torre 1895. 1895, pode ser. Desça para 2000 pés, chegada a Bombs. Valeu, Bombs. Está livre o pouso na 10, baixou, travou o gol. Está livre o pouso. A transmissão veio muito, muito, muito baixa. Eu quase só copiei a portadora. Por gentileza, cheque seu rádio e volte com a nova transmissão. Desça e mantenha 150 e me informe com 220 de indicado. Mais quebrar que a turbulência do Boeing livre decolagem da 1907, de 1 0 graus, 6209. Confirme? Sim. Está estabilizado no localizador, Chané 6312. 6312, Chané Torre 1895. 295. Oi, Salvador, bom dia, Xané 6312, está estabilizado no ILS, pistola 0. Xané 6312, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Continua a aproximação, Xané 6312. Gol no 605, no solo, aos 32, livre à direita, 1219. 219, obrigado. Comidas. Um ATR-72. Tráfego descendo para o nível 1-3-0. Chegou no 605? Chegou no 605, bom dia. Táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05, obrigado. Polo Salvador, bom dia, gol 936. Vou 1923, pronto para a cópia?